CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10 horas e 6 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito bom dia a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias. Hoje é dia 7 de junho de 2014, faltando 3 dias para o centenário de Foz do Iguaçu, 5 dias para o início da Copa do Mundo. Este é o programa CBN Foz Esportes e estes são os destaques do programa de hoje. Tudo pronto para a disputa da primeira Copa Foz do Iguaçu, troféu 100 anos. Rodada de abertura acontece neste domingo no estádio do ABC. Foz Cataratas Futsal encara o líder Guarapuava fora de casa em parada duríssima no Paranaense da Chave Ouro. A Academia do Centro de Treinamento da Coreia do Sul em Foz do Iguaçu é entregue e supera expectativas dos organizadores. Foz do Iguaçu sedia a Copa Mercosul de Badminton, regata Terra das Cataratas acontece neste fim de semana, se o tempo colaborar. Esses outros destaques a partir de agora no CBN Foz Esportes. Expectativa no ar em Foz do Iguaçu para a primeira edição da Copa Foz do Iguaçu de Futebol, que vai entregar neste ano o troféu 100 anos em homenagem ao centenário do município. Neste sábado, a troca de ingressos pode ser feita no próprio estádio do ABC ao custo de 1 quilo de alimento não perecível, que será repassado a instituições sociais da cidade. O jogo de abertura acontece às 13h30 da tarde de domingo, com o duelo entre 3 de fevereiro de Ciudad del Este, no Paraguai, e o Atlético Paranaense. Na sequência, o Foz do Iguaçu Futebol Clube encara o Coritiba. Os vencedores classificam-se para a final da competição amistosa, que acontece na terça-feira, feriado municipal, também no estádio do ABC. Em entrevista à CBN Foz, o secretário municipal de esportes, Anderson Andrade, falou sobre a expectativa para o torneio. A expectativa é a melhor possível, né? Até porque é mais um grande evento aí que nós conseguimos captar para o centenário, né? Conseguimos aí trazer duas equipes importantes do futebol brasileiro, né, que é o Coritiba e o Atlético Paranaense. Temos o 3 de fevereiro do Paraguai também, que é uma equipe tradicional, e a equipe do Foz Futebol Clube, né, que esperamos que esse ano aí possa conquistar aí o acesso para a primeira divisão. Está no caminho certo, né, a gente viu aí que contratou grandes jogadores aí do futebol paranaense. E sem dúvida nenhuma, mais um grande evento para contemplar a população aí no ano centenário. A nota ruim é que tanto o Atlético quanto o Coritiba atuarão com times reservas aqui na fronteira. No caso do Atlético, o elenco principal foi dispensado até o dia 12. O Coritiba, que será comandado pelo técnico auxiliar Edson Borges, não terá nomes como o craque Alex, mas terá o atacante Anderson Aquino, natural aqui da Terra das Cataratas. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Andrade, falou também sobre a instalação de novos aquecedores e melhorias na piscina do complexo do ginásio Costa Cavalcante. A gente tem acompanhado ao longo dos anos aí o problema que é a questão dos aquecedores da piscina do Costa Cavalcante, né? Principalmente no inverno. Tem um aquecedor lá que tem 17 anos, né? Então é um problema grande que quando faz muito frio, congelava, né? Então, conversando com o nosso prefeito Renê Pereira, falando da importância, né, da gente trocar os aquecedores, comprar aquecedores novos, e graças a Deus está se concretizando esse sonho que a gente tinha, né? Então, 12 aquecedores estão sendo instalados no ginásio Costa Cavalcante, e já estamos também, a pedido do prefeito Renê Pereira, finalizando o projeto de reforma e revitalização total da piscina, incluindo o fechamento da piscina, né, nas laterais, no fundo também, colocando cadeiras na arquibancada, trocando totalmente o piso, reformando os vestiários, revitalizando também a questão das piscinas, né, dos azulejos. Então, vamos ter um grande complexo aí de natação na nossa cidade. Outra novidade confirmada pelo secretário Anderson Andrade foi a instalação de um campo com grama sintética na Vila Miranda, região nordeste de Foz do Iguaçu, similar ao que já está em construção na Vila Cenova. A entrevista com o secretário municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br.

Parada dura para o Foz Cataratas Futsal na noite deste sábado às 8h30 em Guarapuava contra o time que até o momento é o líder do Paranaense. O Foz, que é apenas o nono colocado com 10 pontos ganhos, precisa pelo menos pontuar para manter boas chances de classificação à próxima fase da Chave Ouro. Na última rodada, na semana que vem, o Foz Cataratas Futsal enfrenta em casa o Campo Mourão, uma disputa direta pela classificação. Já para o Guarapuava, a motivação principal da noite de hoje é assegurar o título simbólico da primeira fase, garantir a vantagem de decidir jogos de mata-mata em casa e também ganhar a isenção da anuidade da Chave Ouro por parte da Federação Paranaense. A cobertura você acompanha nas redes sociais da CBN e também na segunda-feira a partir das 9 horas no programa CBN Foz. E se a chuva não atrapalhar, acontecem neste sábado algumas das decisões do futebol amador categoria Veteranos em Foz do Iguaçu. São Francisco, Vila Borges e Independente decidem a Série Prata na categoria 45 anos, ABC e CRG 14 decidem a Série Ouro. Serão disputadas também as semifinais da categoria 40 anos e da categoria 50 anos, no Veteranos 35 anos, já finalizado. A grande campeã foi a equipe do Aparecidinha Rádio CBN. E o ginásio do IFPR na Vila A recebe neste fim de semana dois jogos da Taça Paraná de Basquete Feminino. Hoje à tarde, às 4, enfrentam-se Toledo e Ponta Grossa. Amanhã, às 9h30, é a vez do duelo entre Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. E pelo segundo ano consecutivo, o ginásio Costa Cavalcante em Foz recebe o Mercosul Internacional de Badminton, competição que começou na quinta e vai até domingo. Em entrevista aqui à CBN Foz, Eliseu Machado, representante da Federação Paranaense de Badminton, relatou que mais de 90 atletas procedentes de 13 países inscreveram-se para a disputa de pontos no ranking internacional e também do prêmio no valor de $8 mil. Atualmente, o badminton conta com cerca de 60 mil participantes no Brasil, distribuídos entre as regiões Sudeste, Nordeste e Sul. E se o tempo não atrapalhar, o Yacht Clube Lago de Itaipu realiza neste sábado e domingo mais uma edição da regata Terra das Cataratas, competição que celebra o aniversário do município. Mais de 70 velejadores procedentes do Brasil e da Argentina confirmaram presença na regata e, se nada atrapalhar, amanhã acontecem as finais a partir das 10h30 da manhã. Fim de semana de muito esporte na programação CBN Foz, mesmo com a pausa no Brasileirão para a Copa do Mundo. Neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, você confere os preparativos para o Mundial no programa CBN Esportes, o programa recordista de notícias. Às 2 da tarde tem o GP do Canadá de Fórmula 1 com transmissão exclusiva no rádio aqui na rede CBN. Na sequência, você confere o amistoso entre Itália e Fluminense com transmissão no AM em 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. E a partir de quinta-feira, não deixe de acompanhar a transmissão dos jogos da Copa do Mundo FIFA aqui nas ondas da CBN Foz. Todos os 64 jogos da competição serão transmitidos no site cbn.com.br. No AM em 1320 você acompanha todas as partidas do Brasil e também alguns dos principais duelos da competição com transmissão direto do estádio e a participação dos melhores narradores e comentaristas do rádio brasileiro. A jornada de abertura acontece na quinta-feira com Brasil e Croácia, CBN, a rádio que toca notícia também no esporte. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, 7 de junho de 2014. Os trabalhos técnicos de Edilson José, reportagem Vaci Álvaro. Voltamos no próximo sábado às 10 horas da manhã. Na sequência, você fica com o CBN Entrevista. Música.